sua rádio contará CYJ 832.570 kHz. Mil watts de potência. Tangará, Santa Catarina, Brasil. Rádio Tangará, madrugada do sucesso. Madrugada do sucesso. O sucesso toca aqui. Rádio Tangará. Madrugada do sucesso. Rádio Tangará. Thank you.